perdoe Deus nesse momento. Não sei se é o último, mas cada segundo é único, então lamento. Por ser mais um protestante eu cuido, felizmente não consigo me calar perante esse mundo. Somos irmãos de espírito, imposto é nós quem paga. Ah, como eu queria ver um político implorando um copo d'água, sem engenheiro na obra pras regras de dar. Mas no momento é nós que decidimos por onde começar. Essa é a minha forma de expressar o que sinto e que sirva de renovação pros que fiquem enquanto eu tô indo. Não culpo a população pelo fato de criticar os que plantam igualdade querendo revolução. Tô fazendo o necessário até todos se tocarem e ver que não merecemos um mísero salário. Essa aqui é a nova era, não sonho ver meu rap na TV, mas sonho ver ele sendo grito de guerra. Um passo a mais pra revolução. Hoje minha tropa marcha armada com voz ativa e mic na mão. Faça essa junção, vencedor, porque pro campeão vencer não é nada, plano vice é merecedor. Um passo a mais pra revolução. Hoje minha tropa marcha armada com voz ativa e mic na mão. Faça essa junção, vencedor, porque pro campeão vencer não é nada, plano vice é merecedor. Filosofia da rua é o rap acontecer em cada parte do mundão, em todas as regiões crescendo. Só ideia verdadeira, o povo não das mãos. Se tem política, mão no gatilho e outra na carteira. Maldito aquele que confia em cada discurso uma proposta, em cada caso uma panela vazia. É hora de juntar as tropas pra debater, chegar a uma conclusão de que unidos teremos poder. Corremos atrás de sonhos, seguimos um ideal. Precisamos de mais que forças pra sermos um vendaval. A tempestade se aproxima, o clima fica quente, parece mesmo sem noção. Só que é real pra todos sempre, essa é a nossa transmissão. E o hino nacional devia relatar das favelas num beat bem pesadão. Erga a cabeça perante inimigo, pois uma vitória sem tentativa já é um bom começo pro se corre comigo. Vergonha na cara, nossa ferida nunca sara. É só reivindicar que a porra do sistema para. Então para de falar bobagem, tá na hora de picar o pé nessa engrenagem. Felizmente, delinquente, inteligente, não se aplica o contra-indicação, quem se identifica? Agora ninguém segura, loucura, lá vem a viatura, senão que o sistema tá sem estrutura. Vamos derrubar, rumo ao céu, mescla de Chaves e Fidel. O espírito de Gandhi em mim adormecido, eu tenho sonho nele, o sistema tá tido. Um passo a mais pra revolução, hoje minha tropa marcha armada com voz ativa e mic na mão. Faça essa junção, vencedor, porque pro campeão vencer não é nada, plano vice é merecedor. Um passo a mais pra revolução, hoje minha tropa marcha armada com voz ativa e mic na mão. Faça essa junção, vencedor, porque pro campeão vencer não é nada, plano vice é merecedor.